Fecheiro 11. Querido Deus, com o choque de tanto chorar e assoar o nariz e tentar perceber palavras que nós não conhece, nós levou muito tempo só para ler as primeiras duas ou três cartas. Quando nós chegou no momento que ela já estava instalada na África, o Saul e o Grady voltou para casa. Tu consegue aguentar? Perguntou a Shug. Só me apetece matar ele. Não mates, diz ela. A Nettie está quase voltar para casa. Não faz ela olhar para ti como nós olha para Sofia. Mas é tão difícil, digo. Enquanto a Shug tira as coisas da mala dela e guarda as cartas lá dentro. Também não foi fácil ser Cristo, responde a Shug, mas ele conseguiu. Lembra-te disso. Não matarás, disse ele. E provavelmente queria acrescentar, a começar por mim. Ele conhecia o estolo com que estava a lidar. Mas o sou não é Cristo. Eu não sou Cristo, digo. És uma pessoa importante para a Nettie, diz ela. E ela vai ficar toda assanhada se tu muda enquanto ela vem a caminho de casa. Nós ouve o Grady e o Saul na cozinha, pratos a tilintar, a porta da despensa a abrir e a fechar. Não, eu vou-me sentir melhor se lhe matar, digo. Estou enjoada, atordoada. Não vais nada. Ninguém sente-se melhor por matar, seja o que for. Passa a sentir qualquer coisa, mas não melhor. Qualquer coisa é melhor que nada. Sally, diz ela. A Nettie não é a única pessoa com que tu tens de preocupar-te. Porquê? E eu, Sally? Pensa em mim um bocado, menina Sally. Se tu mata o Albert, eu fico só com o Grady na vida. Só de pensar nisso fico doente. Eu rio a pensar nos dentes grandes do Grady. Faz o Albert deixar eu dormir contigo daqui para a frente. Enquanto tu que está cá, digo. E não sei como, mas ela consegue. Querido Deus, nós dorme como irmãs, eu e a Shug. Eu ainda quero muito estar com ela. Ainda gosto muito olhar para ela. Mas as minha maminha continua moles. O meu botãozinho nunca endurece. Agora eu sei que estou morta. Mas ela diz, não. Está raivada, triste, com vontade de matar alguém. Deixa uma pessoa assim. É normal, não se preocupe. As maminhas vão ficar duras. E o botãozinho também. Eu adoro estar abraçada contigo, diz ela, enroscada. Não preciso mais nada por agora. Sim, estar abraçada é bom. Enroscada é tudo bom. Ela diz. Em tempos como este de acalmia, nós devia fazer qualquer coisa diferente. O quê, por exemplo? Pergunto. Bom, diz ela, olhando para mim de alto a baixo. Vamos fazer uma calça para ti. Porque eu preciso calças. Digo, não sou homem. Não sejas emperoada, diz ela. Os teus vestidos não lhe servem para nada e tu não tens corpo para vestido. Não sei, respondo. O Sou não vai deixar a mulher dele usar calça. Por que não? Diz a Shug. És tu que faz o trabalho todo. É um escândalo. Tu de vestido a usar o arado. Nem sei como é que tu não tropeças no vestido ou fica presa no arado. A sério? A sério? E mais uma coisa. Eu costumava enfiar as calças do Albert quando nós namorava. E uma vez ele botou um vestido meu. Não botou nada. Botou sim. Ele costumava ser muito divertido. Não é como agora. Mas ele adorava me ver de calças. Era como mostrar um pano vermelho para um touro. Ah, digo. Me veio logo uma imagem na cabeça. E não gostei nada. Tu sabe como eles são, diz a Shug. E nós vai fazer calças com quê? Pergunto. Nós tem de deitar a mão à farda militar de alguém, diz a Shug, para treinar. É tecido bom e à borla. O Jack, Digo, o marido da Odessa? Está bem, diz ela. E todos os dias nós vai ler as cartas da Nete e cozer. Uma agulha, em vez de uma navalha na minha mão, penso. Ela não diz mais nada. Vem só ter comigo e me abraça. Querido Deus, agora que eu sei a Nete está viva, começo a andar mais empertigada. Penso, quando ela voltar para casa, nós vai embora daqui. Ela e eu e os nossos dois filhos. Me pergunto qual será a cara deles. Mas me custa pensar neles. Sinto vergonha. Mais do que amor, para ser sincera. Seja como for, será que são bons de cabeça? Será que têm o juízo todo? A Xug diz que os filhos do incesto são burros. O incesto faz parte dos planos do diabo. Mas eu penso na Nete. Faz calor aqui, Sally, escreve ela. Mais quente que em julho. Mais quente que em agosto e julho. Quente como fazer o jantar num grande fogão numa cozinha minúscula em agosto e julho. Quente. Querida Sally, fomos recebidos à saída do navio por um africano da aldeia onde nos vamos instalar. O nome cristão dele é Joseph. É baixo e gordo, com umas mãos que nem parecem ter ossos. Quando me apertou a mão, tive a sensação de que uma coisa mole e úmida ia a cair, e eu quase a apanhei. Fala um bocadinho de inglês, um inglês macarrónico. É muito diferente da maneira como nós falamos, mas ao mesmo tempo é familiar. Ajudou-nos a tirar as coisas do navio e a carregá-las em barcos que nos vieram buscar. Na realidade, os barcos não passavam de canoas, como as dos índios que vemos nos filmes. Enchemos três delas com todos os nossos pertences e uma quarta levou as nossas provisões médicas e escolares. No barco, fomos brindados com canções que os nossos barqueiros cantavam enquanto tentavam remar mais depressa que os outros até à costa. Ligaram-nos muito pouco a nós e à nossa carga. Quando chegámos à terra, nem se deram ao trabalho de nos ajudar a sair do barco e até despejaram algumas das nossas coisas na água. Assim que conseguiram intimidar o coitado do Samuel para que lhes desse uma gorjeta, que o Joseph disse que era demasiado generosa, foram-se embora, chamando aos berros outras pessoas que estavam à beira da água, à espera que as levassem ao navio. O porto é bonito, mas a água não tem profundidade suficiente para permitir a entrada de barcos grandes. Por isso, os barqueiros têm muito trabalho durante a estação em que há mais navios. Estes barqueiros eram todos bastante maiores e mais musculosos do que o Joseph. Embora todos eles, incluindo o Joseph, sejam escuros como chocolate, não são pretos como os senegaleses. E Sally, todos eles têm os dentes mais fortes, limpos e brancos que eu já vi na vida. Fartei-me de pensar em dentes na viagem, porque passei quase o tempo todo com dores de dentes. Sabes que os meus dentes de trás estão podres. E em Inglaterra fiquei espantada com os dentes dos ingleses. Tão tortos a maior parte deles e tão estragados que estavam pretos. Perguntei-me se seria a água da Inglaterra. Mas os dentes dos africanos lembram-me os dentes dos cavalos, tão bem formados, direitos e fortes. A cidade do Porto é do tamanho da loja de ferragens da nossa terra. Tem bancas cheias de tecidos, candeeiros à prova de vento e óleo, mosquiteiros, roupa de cama, camas de rede, machados e sachos e facas de mato e outras ferramentas. É um homem branco que gera tudo, mas algumas das bancas que vendem mercearias são arrendadas a africanos. O Joseph mostrou-nos coisas que tínhamos de comprar. Uma grande panela para ferver água e as nossas roupas, uma bacia de zinco, mosquiteiros, pregos, um martelo, uma serra e uma picareta, óleo e candeeiros. Como não havia onde dormir no porto, O Joseph contratou uns carregadores entre os rapazes que vadiavam pelo entreposto comercial e partimos imediatamente para Olinka, a 4 dias de distância a pé por entre o mato. Para ti, selva. Ou talvez não. Sabes o que é uma selva? Bom, são árvores e árvores e mais árvores, enormes, tão grandes que parecem ter sido construídas. E tem trepadeiras e fetos e animaizinhos, sapos, cobras também, segundo Joseph. Mas graças a Deus não vimos nenhuma. Só lagartos corcundas do tamanho de um braço, que as pessoas de cá apanham e comem. Toda a gente nesta aldeia adora carne. Às vezes, quando não se consegue que eles façam nada, basta começar a falar de carne ou de um pouco que temos, por acaso, a mais. Ou se queremos que façam alguma coisa importante, basta falar de um churrasco. Sim, um churrasco. Fazem-me lembrar as pessoas da nossa terra. Bom, chegamos cá. E eu pensei que não ia conseguir livrar-me das dores nas ancas por ter sido carregada numa rede o caminho todo. Toda a gente da aldeia se reuniu à nossa volta. Saíram de umas cabanazinhas redondas com uma coisa que me pareceu palha no cimo, mas na realidade é uma espécie de folha que cresce em toda a parte. Eles apanham-na, secam-na e pousam-na entrecruzada para fazer um telhado à prova de água. Esta parte é trabalho das mulheres. Os homens espetam as estacas para a cabana e às vezes ajudam a construir as paredes com lama e pedra dos riachos. Nunca vi caras tão curiosas como as das pessoas da aldeia quando nos rodearam. No princípio, limitaram-se a olhar. Depois, uma ou duas mulheres tocaram no meu vestido e no da Corrine. O meu vestido tinha a bainha tão suja de arrastar pelo chão durante 3 noites a cozinhar à volta de uma fogueira que até tive vergonha. Mas depois olhei para os vestidos que elas tinham. A maior parte deles parecia que os porcos os tinham arrastado pelo quintal e não lhes servem. A seguir, aproximaram-se um pouco sem ninguém abrir a boca e tocaram-nos no cabelo. Olharam para os nossos sapatos. Nós olhámos para o Joseph. Então ele disse-nos que estavam a portar-se daquela maneira porque os missionários antes de nós eram brancos e vice-versa. Os homens já tinham ido ao porto, alguns deles, e já tinham visto o comerciante branco. Por isso sabiam que os brancos também podiam ser outra coisa. Mas as mulheres nunca tinham ido ao porto. E o único branco que tinham visto era o missionário que haviam enterrado um ano antes. O Samuel perguntou se já alguma vez tinham visto a missionária branca que vivia a 30 quilómetros de distância. E ele disse que não. 30 quilómetros por entre a selva é uma viagem muito longa. Os homens podem percorrer 15 quilómetros à volta da aldeia quando andam a caçar, mas as mulheres ficam perto das cubatas e dos campos. Depois, uma das mulheres fez uma pergunta. Olhámos para o Joseph. Ele disse que a mulher queria saber se os meninos me pertenciam ou à Corrine ou a nós as duas. O Joseph disse que pertenciam à Corrine. A mulher olhou para nós as duas e disse mais qualquer coisa. Olhámos para o Joseph e ele disse que a mulher comentou que eles eram ambos parecidos comigo. Rimo-nos educadamente. Depois, outra mulher fez uma pergunta. Queria saber se eu também era mulher do Samuel. O Joseph disse que não, que eu era missionária, como Samuel e a Corrine. Depois alguém disse que eles não sabiam que os missionários podiam ter filhos. A seguir alguém disse que nunca tinha imaginado que os missionários pudessem ser negros. Então alguém disse que na noite anterior tinha sonhado precisamente que os novos missionários eram pretos e dois deles mulheres. Por essa altura já a agitação era muita. Começaram a aparecer cabecitas por trás das saias das mães e por cima dos ombros das manas mais velhas, e quase fomos arrastados entre os aldeões, que que eram cerca de 300, para um lugar sem paredes, mas com um telhado de folhas, onde nos sentámos todos no chão, os homens à frente, as mulheres e as crianças atrás. Depois ouviu-se sussurrar alto entre homens muito velhos, que pareciam os nossos anciãos da igreja, com as suas calças largueironas e casacos cheios de brilho a sentar mal. Queriam saber se os missionários pretos bebiam vinho de palma. A Corrine olhou para o Samuel e o Samuel olhou para a Corrine. Mas eu e os meninos já estávamos a beber, porque alguém já pusera os copinhos castanhos de barro nas nossas mãos e nós estávamos tão nervosos que nos pusemos a bebericar. Chegámos lá por volta das 4 horas e ficámos sentados debaixo do dossel de folhas até às 9. Foi lá que comemos a nossa primeira refeição, um guisado de galinha com amendoins moídos que comemos com as mãos. Mas a maior parte do tempo ouvimos canções e vimos danças que levantavam muito pó. A parte maior da cerimónia de boas-vindas foi sobre a folha do telhado que o Joseph foi traduzindo para nós enquanto um dos aldeões recitava a história na qual se baseia. As pessoas desta aldeia pensam que viveram sempre no preciso lugar onde a aldeia se encontra hoje e que esse lugar tem sido bom para elas. Plantam campos de mandioca que dão colheitas enormes. Plantam amendoins que fazem o mesmo. Plantam inhames e algodão e milho miúdo. Todo o tipo de coisas. Mas uma vez, há muito, muito tempo, um homem da aldeia quis mais do que o seu quinhão de terra para cultivar. Quis criar mais colheitas para usar o excedente, fazendo negócio com os homens brancos da costa. Como era chefe na altura, foi-se apropriando a pouco e pouco das terras comunitárias e arranjando cada vez mais esposas para tratar delas. À medida que a sua ganância aumentou, começou a cultivar também a terra onde crescia a folha do telhado. Até as esposas dele ficaram aborrecidas com isso e tentaram protestar. Mas eram preguiçosas e ninguém ligava ao que elas diziam. Ninguém tinha memória de uma época em que a folha do telhado não existisse em grande abundância. Mas o chefe ganancioso acabou por ocupar uma parte tão grande dessa terra que até os anciãos ficaram incomodados. Por isso ele subornou-os com machados e tecidos e panelas que comprou aos comerciantes do litoral. Mas depois veio uma grande tempestade durante a estação das chuvas que destruiu todos os telhados de todas as cubatas da aldeia e as pessoas descobriram, para seu desespero, que já não havia folha para pôr nos telhados. Nos campos onde desde o início dos tempos florescera folha de telhado, existia agora mandioca, milho miúdo, amendoim. Durante 6 meses, os céus e os ventos maltrataram o povo de Olinka. A chuva caiu como lanças, atingindo a lama das suas paredes. O vento era tão feroz que arrancou as pedras das paredes e as atirou para dentro das panelas das pessoas. Depois, rochas frias, com a forma de grãos de milho miúdo, caíram do céu, fustigando toda a gente, homens, mulheres e crianças, sem exceção, e deixando-os com febres. As crianças adoeceram, e depois foi a vez dos pais. Em breve, toda a aldeia começou a morrer. Quando a estação das chuvas chegou ao fim, metade da aldeia tinha desaparecido. As pessoas rezaram aos seus deuses e esperaram com impaciência que as estações mudassem. Assim que as chuvas pararam, correram para os antigos campos de folha de telhado e tentaram encontrar as antigas raízes. Mas das quantidades enormes que sempre ali tinham crescido, só restavam umas quantas dúzias. Tiveram de esperar 5 anos para que a folha de telhado fosse novamente abundante. Durante esses 5 anos, morreram muito mais pessoas na aldeia. Muitas foram-se embora para nunca mais regressarem. Muitas foram comidas por animais. Muitas, muitas ficaram doentes. Deram ao chefe todos os utensílios comprados em lojas e obrigaram-no a afastar-se da aldeia para sempre. As mulheres dele foram oferecidas a outros homens. No dia em que todas as cubatas voltaram a ter telhados de folha, os aldeões comemoraram cantando e dançando e contando a história da folha de telhado. A folha de telhado tornou-se aquilo que eles veneram. Quando olhei por cima das cabeças das crianças, no fim deste conto, vi aproximar-se lentamente de nós uma coisa castanha, grande aos picos, do tamanho de um quarto, com uma dúzia de patas a avançar devagar e cautelosamente debaixo dela. Quando chegou ao dossel, foi-nos apresentado. Era o nosso telhado. Quando se aproximou, as pessoas fizeram uma vénia. O missionário branco, antes de vocês, não nos deixava realizar esta cerimónia, explicou Joseph. Mas os olincas gostam muito dela. Sabemos que uma folha de telhado não é Jesus Cristo, mas à sua própria maneira humilde, não será Deus? Portanto, ali estávamos nós, Sally, cara a cara com o Deus dos Olincas. E Sally, eu estava tão cansada e cheia de sono e empanturrada de guisado de galinha e amendoins, com os ouvidos a ressoarem de música, que tudo o que o Joseph disse fez todo o sentido para mim. Pergunto-me o que pensarás tu disto. Com muito amor, a tua mana, Nettie. Querida Sally, há muito tempo que não tinha tempo para escrever, mas esteja eu a fazer o que estiver, estou sempre a escrever-te. Querida Sally, digo eu na minha cabeça, a meio das vésperas, a meio da noite, enquanto cozinho, querida, querida Sally, e imagino que recebes mesmo as minhas cartas e que me escreves de volta. Querida Nettie, vou descrever-te a minha vida. Levantamo-nos às 5 da manhã para tomar um pequeno almoço ligeiro de papas de milho miúdo e fruta e para as aulas da manhã. Ensinamos os meninos a ler e a escrever, e inglês, história, geografia, aritmética e as histórias da Bíblia. Às 11, paramos para almoçar e tratar da casa. Da 1 às 4 está demasiado calor para uma pessoa se mexer, embora algumas das mães se sentem atrás das cubatas a cozer. Às 4 horas, ensinamos as crianças mais velhas e à noite estamos disponíveis para os adultos. Algumas das crianças mais velhas estão habituadas a vir à escola da missão, mas as mais pequenas não. Às vezes as mães arrastam-nas para cá a gritar e a espernear. São todos rapazes. A Olivia é a única menina. Os olincas acham que as meninas não devem ser ensinadas. Quando perguntei a uma mãe por que é que pensava assim, ela disse: "Uma rapariga não é nada por si só. Só em relação ao marido é que ela pode tornar-se alguma coisa." "Tornar-se o quê?" perguntei. "Ora", disse ela, "a mãe dos filhos dele." "Mas eu não sou mãe de ninguém", respondi. "E sou alguma coisa?" "Não és grande coisa", disse ela. "O pau para toda a obra do missionário." É verdade que cá trabalho mais do que alguma vez pensei que fosse possível. E varro a escola e arrumo tudo depois do serviço. Mas não me sinto um pau para toda a obra. Fiquei surpreendida por aquela mulher, cujo nome cristão é Catherine, me ver daquela maneira. Ela tem uma menina, a Tashi, que brinca com a Olivia depois das aulas. O Adam é o único rapaz que fala com a Olivia na escola. Eles não são maus para ela. É só que o quê? Como ela está num sítio onde eles fazem coisas de rapazes, nem a veem. Mas não te preocupes, Sally. A Olivia tem a tua teimosia e perspicácia e é mais esperta do que eles todos juntos, incluindo o Adam. Por que é que a Tashi não pode vir à escola? Perguntou-me ela. Quando lhe disse que os Olingas não querem ensinar as raparigas, ela respondeu rápida como um raio. São iguais aos brancos da nossa terra, que não querem que as pessoas de cor aprendam. Ai, ela é esperta, Sally. Ao fim do dia, quando a Tashi consegue escapar-se de todas as tarefas que a mãe lhe dá, ela e a Olivia escondem-se na minha cubata. E a Olivia partilha com a Tashi tudo o que aprendeu. Para a Olivia, neste momento, a Tashi por si só representa a África que ela esperava encontrar quando atravessou o oceano com um sorriso. Tudo o resto é difícil para ela. Os insetos, por exemplo. Não sei porquê, mas todas as picadas dela se transformam em feridas profundas e purulentas, e ela tem muita dificuldade em dormir à noite, porque os barulhos da floresta a assustam. Está a demorar muito tempo a habituar-se à comida, que é nutritiva, mas, regra geral, preparada sem esmero. As mulheres da aldeia revezam-se a cozinhar para nós, e algumas são mais limpas e cuidadosas do que outras. A Olivia fica mal disposta sempre que come refeições preparadas pelas mulheres do chefe. O Samuel acha que deve ser da água que elas usam, que vem de uma nascente diferente, que corre mesmo na estação seca. Mas nenhum de nós é afetado, só ela. É como se a Olivia tivesse medo da comida daquelas mulheres, por elas todas parecerem tão infelizes e trabalharem tanto. Sempre que a veem, falam do dia em que ela se tornará a maninha mais nova delas, mais uma esposa. É só uma piada. E elas gostam da Olivia. Mas eu preferia que não brincassem com isso. Apesar de serem infelizes e trabalharem como umas mulas de carga, acham que é uma honra serem casadas com o chefe. Ele passeia-se o dia todo de pança espetada, conversando e bebendo vinho de palma com o curandeiro. Por que é que elas dizem que vou ser mulher do chefe? Pergunta a Olivia. Porque não conseguem imaginar honra maior que essa, respondo. Ele é gordo e reluzente, com os dentes enormes e perfeitos. Ela acha que tem pesadelos com ele. Vais crescer e tornar-te uma mulher cristã e forte, digo-lhe. Uma pessoa que ajuda os outros a evoluírem. Serás professora ou enfermeira. Viajarás. Conhecerás muitas pessoas muito melhores do que o chefe. E a Tashi também? Perguntei ela. Sim, digo. A Tashi também. A Corrine disse-me hoje de manhã. Nettie, para evitar confusões na cabeça destas pessoas, julgo que é melhor tratarmos-nos uns aos outros por irmão e irmã, sempre. Algumas parecem incapazes de meter naquelas suas cabeças duras que não és a segunda mulher do Samuel. É uma situação que não me agrada nada, disse ela. Praticamente, desde o dia em que chegámos, reparei que a Corrine mudou. Não está doente. Trabalha mais do que nunca. Continua meiga e bem disposta. Mas às vezes sinto que o espírito dela está a ser posto à prova e que algo dentro dela não está em paz. Está bem, digo. Ainda bem que trouxeste o assunto à baila. E não deixes os meninos tratarem-te por mãe Nettie, disse ela, nem a brincar. Isto incomodou-me um pouco, mas não disse nada. Realmente os meninos tratam-me por mãe Nettie, porque eu cuido muito deles. Mas nunca tentei roubar o lugar da Corrine. E mais uma coisa, disse ela. Penso que é melhor não usarmos as roupas uma da outra. Bom, ela nunca usa nada meu porque tenho muito pouca roupa. Eu é que estou sempre a usar a roupa dela. Sentes-te bem? Perguntei-lhe. Ela disse que sim. Quem me dera que visses a minha cubata, Sally. Adoro-a. Ao contrário da nossa escola, que é quadrada, e ao contrário da nossa igreja, que não tem paredes, pelo menos durante a estação seca, a minha cubata é redonda, com paredes e um telhado redondo de folhas. Tem 20 passos de largura e assenta-me que nem uma luva. Nas paredes de barro pendurei bandejas, tapetes e panos tribais dos olincas. Os olincas são conhecidos pelo belo tecido de algodão que tecem à mão e tingem com bagas, barro, índigo e casca de árvore. A meio tenho um fogareiro a querosene e a minha cama de campanha a um canto, coberta com um mosquiteiro, de maneira que quase parece a cama de uma noiva. Depois tenho uma mesinha onde te escrevo, um candeeiro e um banco. Uns tapetes de junco maravilhosos no chão. É tudo colorido, quente e aconchegante. A única coisa que eu queria agora era uma janela. Nenhuma das cubatas da aldeia tem janelas. E quando falei numa janela às mulheres, elas riram-se a bom rir. Parece que a estação das chuvas faz com que a ideia de uma janela seja ridícula. Mas eu estou decidida a ter uma. Mesmo que todos os dias o meu chão fique inundado, dava tudo para ter uma fotografia tua, Sally. Na minha arca tenho imagens que as sociedades missionárias nos deram em Inglaterra e na América. Imagens de Cristo, dos apóstolos, de Maria, da crucificação. Speck, Livingstone, Stanley, Schweitzer. Talvez um dia as pendure. Mas uma vez, quando as pus de encontro às minhas paredes cobertas com panos e tapetes, fizeram-me sentir muito pequena e infeliz. Por isso guardei-as. Até a imagem de Cristo, que normalmente fica bem em qualquer lugar, fica estranha aqui. Claro está que temos essas imagens todas penduradas na escola e muitas de Cristo atrás do altar na igreja. Penso que isso é suficiente. Embora o Samuel e a Corrine também tenham imagens e relíquias, cruzes, na cubata deles, a tua irmã, Nettie.